Iracema do cantar da siriema lá naqueles pantanais, daquele viver feliz, mas alguém assim não quis que a gente vivesse em paz. Não te lembras da roseira perfumando a casa inteira plantada por suas mãos? Pois as flores de ciúmes não exalam mais perfumes, caíram todas no chão. Pois as flores de ciúmes não exalam mais perfumes, caíram todas no chão. Triste a meditar e nem posso acreditar neste grande erro teu. Nunca podia pensar que pudesses me trocar por um grande amigo meu. Vingar-me de ti não quero, pois alguém a quem venero solicitou meu perdão. Prometi a mãe querida, culparei a tua vida e a vida do meu irmão. Prometi a mãe querida, culparei a tua vida e a vida do meu irmão. Iracema do cantar da siriema lá naqueles pantanais, daquele viver feliz, mas alguém assim não quis que a gente vivesse em paz. Não te lembras da roseira perfumando a casa inteira plantada por suas mãos? Pois as flores de ciúmes não exalam mais perfumes, caíram todas no chão. Pois as flores de ciúmes não exalam mais perfumes, caíram todas no chão.